Satanás vai devolver o que me roubou. Satanás vai me devolver o que me tomou. Tem muitos hinos por aí, e o camarada até grita: Satanás, devolve o que você me levou. Satanás não devolve nada. Se caiu na Satanás, Deus tem algo melhor para a sua vida. Alguém até diz que Satanás teve que devolver o que tomou de Jó. Isso é uma heresia, porque a Bíblia não diz, nem sugere, que foi Satanás quem devolveu. O texto diz que o Senhor mudou o estado de Jó. Aleluia! Ou mudou o cativeiro. Aleluia! Dá um toque no vizinho e diz para ele: quem devolve é o Senhor. Eu lembro agora de diversas ocasiões na Bíblia em que Deus entra em ação para devolver ao seu povo o que lhes havia sido tomado. Porque o Senhor é fiel, Ele entra em favor daqueles que nele creem. Eu preguei esta semana a vinha de Nabote, que Acabe tentou tomá-la. 1 Reis 21. E a Bíblia diz que Acabe queria a vinha de Nabote para transformar em horta, e ele conseguiu matar a Nabote para tomar a vinha. Mas quando ele desceu para possuir a vinha, o Senhor levantou o profeta e disse: vai e encontra a Acabe no caminho. E o profeta veio e transmitiu a mensagem para Acabe. É incrível que ele matou a Nabote, mas não pôde ficar com a vinha, porque Deus reage em favor daqueles que nele confiam. Então não é Satanás quem vai te devolver. Esquece do diabo, larga ele de mão. Seu compromisso é com Deus. Ele sabe onde estão as suas coisas. Quando Ló foi levado cativo por 5 reis que guerrearam contra Sodoma, a Bíblia diz que Abrão foi guerrear, Gênesis capítulo 18, e trouxe a Ló, e trouxe todos os despojos. Não foi o diabo quem devolveu, o que está dito é que o Senhor estava com Abraão. Aleluia. A Bíblia diz lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 23, 24, 25. Eu gosto muito daquele texto, já preguei ele aqui, porque está escrito assim: eu te restituirei os anos que foram consumidos, diz o Senhor. Eu te restituirei. O quê? Os anos. Deus restitui a minha fazenda, restitui o meu carro. Tudo isso, querido, é restituível. Tudo isso pode ser revisto. Agora eu lhe pergunto: quem pode restituir anos? O que Deus quer que nós entendamos é que o que Ele tem para devolver está muito além de bens materiais, palpáveis. Ele quer nos restituir anos. O que é isso? Vou ficar novo de novo? Ajude-me, Deus. Na verdade, o que o Senhor está dizendo é: sabe quando você fica um período investindo em um projeto? O projeto dá errado, naufraga. Sabe qual é a sensação que você tem? De fracasso, de perda. Quando o Senhor diz assim: te restituirei os anos, Ele está dizendo: quando eu entrar em ação em teu favor, todo o tempo que você investiu nesse projeto, você vai perceber que não foi tempo perdido, porque eu vou transformar em investimento com retorno para a sua vida. Davi é o protagonista de 1 Samuel 30. Era um dos 7 filhos de Jessé. Não há um cristão sequer que não admire a Davi. Ele é um dos maiores líderes da história da humanidade. Na cultura judaica, Davi está com Abraão e com Moisés, entre os nomes mais respeitados da história. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, numa época em que Saul havia se desviado do projeto de Deus. E o Senhor, através de Samuel, diz a Saul: eu escolhi para mim um homem que é melhor do que tu, disse o Senhor a Saul, homem segundo o meu coração. Eu gosto do relato de 1 Samuel 16, quando o profeta vai a Belém para ungir um rei da casa de Jessé. O texto sagrado diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé e encontrou a Eliabe na porta da casa, versículos 6 e 7, o profeta olhou para a fisionomia forte de Eliabe e pensou consigo: este deve ser o homem a quem Deus escolheu. E o Senhor diz a Samuel: não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, mas eu vejo o que está no coração do homem. A Bíblia diz que Jessé fez passar por Samuel a Eliabe, e o Senhor disse, não é esse. Depois veio a Abinadab, e o Senhor disse, também este. Em seguida veio Natã, e o Senhor diz, não é esse. Aí vem Samuá, ou Simeia, e o Senhor diz, também a este não escolhi. Passam todos os filhos de Jessé, e o Senhor diz, não escolhi a este. O profeta olha para o patriarca Jessé e pergunta, não tem mais alguém em casa? E Jessé diz, tem. O menino de recado, o mais novo, mas só serve para cuidar das ovelhas, está lá no campo. É incrível, você pode ser esquecido pelos homens, mas o Senhor lembra de você. O profeta olha para Jessé e diz, manda buscá-lo, porque em verdade eu te digo que ninguém comerá até que ele chegue entre nós. O texto leva-nos a crer que o mensageiro chega apavorado, gritando, Davi, corre! Profeta está em Belém e te espera. E Davi vem correndo. E a Bíblia, amo esse relato, que a Bíblia diz que quando Davi chega em casa, quando ele entra em casa e o profeta olha para ele, o texto diz assim, era homem sisudo em palavras, varão de guerra, homem de gentil aspecto, e o Senhor era com ele. Davi foi ungido rei de Israel. A partir de agora, a unção de rei estava sobre Davi, mas Saul estava no trono. Qual é o detalhe que leva muito crente a se decepcionar? Ora, se Deus me fez uma promessa, se Deus me ungiu, o que se espera? Que as portas se abram. Se Davi soubesse o preço da unção, ele teria rejeitado. Foram 15 anos de perseguição terrível. Deus fala comigo, me unge, e em vez de eu ser promovido, eu começo a sofrer. Por que que depois que eu aceito Jesus, alguns problemas me surgiram? Por que que depois que Deus falou comigo, eu passei a ter tantas dificuldades? Por que depois que Deus me prometeu, agora eu estou enfrentando lutas? Eu vou repetir algo que eu já disse aqui diversas vezes. Deserto para crente é treinamento. Deus não vai lhe dar nada sem antes lhe treinar para receber o que Ele tem para você. Foram 15 anos de preparação. É aí onde Davi agora se vê numa situação violenta. Porque ele era o rei, segundo a vontade de Deus. Mas Saul era o rei de posse do trono. Presta atenção nisso. Pouca gente consegue ter a postura de Davi. Se a bênção é minha, então eu vou tomar. A bênção é sua, você não tem que tomar. Deus lhe dará. Muita gente perde a bênção exatamente aí. Davi soube entender o plano de Deus. Qual foi o problema de Jacó com aquela bênção que ele tomou de Esaú? O problema é que a bênção era dele. Ele não tinha que usurpar a consciência do pai, Isaac. Era só entender. A bênção era de Jacó, por uma lei espiritual. A bênção era de Jacó, por uma lei biológica, natural. E a bênção era de Jacó, por uma lei de caráter jurídico. Por que uma lei espiritual? Porque antes de nascer, o Senhor já tinha dito: o maior servirá ao menor. O Senhor disse, querido. O problema da gente é que o Senhor diz, mas para crer, eu preciso que Deus fique repetindo. Eu preciso sair de rancho em rancho, de porta em porta, de igreja em igreja, de profeta em profeta, para Deus falar comigo, como se Deus fosse menino e caísse em contradição. Deus disse, acabou, está dito. Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. A bênção era de Jacó por uma lei biológica. A medicina moderna diz que num parto de gêmeos, o que nasce por último foi gerado primeiro. Portanto, Jacó era o primogênito por uma lei natural. Terceiro, por uma questão jurídica. Porque Esaú rejeitou a bênção e a vendeu por um prato de lentilhas. Ou seja, Jacó não tinha que arrumar jeitinho para alcançar a bênção, era só esperar. Para de arrumar jeito, de fazer armengue, de fazer gambiarra, de colocar tropeço na vida alheia para conseguir o que já é seu. Espere o tempo, porque o Senhor te dará. Davi entendeu isso. Mas o que é pior? A bênção é minha, mas está na mão do outro. Eu não posso tomar. E Deus ainda me impõe uma responsabilidade: guerrear para proteger a vida desse indivíduo que está tomando ou que está ocupando o lugar que é de Davi. Lugar de Davi, Saul estava nele e competia a Davi lutar para defender a Saul. Essa é uma unção que pouca gente entenderia. Deus me ungiu rei, Davi pensaria. Mas no trono está Saul. O infeliz do Saul é meu inimigo e vive querendo me matar. Já me atirou lança duas vezes e eu escapei. Outro dia... A gente acha os textos bíblicos lindos, mas se a gente for analisar o momento que eles foram escritos, aí você vai analisar que o momento não era tão lindo assim. Saul contratou 3 mil homens de guerra, 1 Samuel 23. A Bíblia diz que eram 3 mil canhotos, peritos atiradores confunda. O texto diz também que eles não erravam nem um fio de cabelo. Davi estava escondido no vale. Saul mandou 1.500 homens pela frente e 1.500 homens por trás. Quando Davi se viu cercado, ele sabia que ia morrer. É aí que vem o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Estava no vale. De onde me virá o socorro? O mensageiro chegou e disse para Saul: larga Davi, que os filisteus invadiram Jerusalém. Saul volta para Jerusalém e Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas ele tinha que proteger esse indivíduo que vivia querendo matá-lo. Tente analisar a cabeça de um homem como Davi, que sabia a guerra, conhecia as estratégias de guerra, sabia que a promessa de Deus lhe apontava o trono. Saul estava lá. Ele teve a oportunidade, pelo menos duas vezes, de matar a Saul. Pergunta que eu não quero resposta: quem aqui teria oportunidade de matar o seu Saul e não faria? Teve um dia que Abissai olhou para Davi e disse: mata esse infeliz. Davi disse: não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E Abisai se arriscou. Ele disse: já que tu não fazes, me manda que eu faço, e de um golpe só eu resolvo o problema. E Davi disse: não, deixai que a seu tempo o Senhor fará. Analisa a cabeça de Davi, e agora perseguido, de repente ele vai para a guerra. E a Bíblia diz no capítulo 30 de 1 Samuel, que quando Davi volta da guerra para casa, ele encontrou a sua cidade saqueada e incendiada. O texto diz que as suas, ou que todas as mulheres e crianças haviam sido levadas cativas. Por favor, a promessa do trono é para Davi, mas Saul está lá. Saul se torna inimigo de Davi e quer matá-lo, mas Davi tem que lutar em favor de Saul. Como se não bastasse, enquanto Davi está na guerra lutando pelo seu inimigo, invadiram a sua casa e levaram embora a sua família. Eu estou em campo de batalha lutando por um homem que quer tirar a minha vida, consequentemente deixei a minha casa aberta. E o inimigo veio e saqueou a minha família enquanto eu lutava por um outro inimigo meu. Foi demais para o coração de Davi. Por que é? Por que será que Deus permite, enquanto eu estou em campo de batalha, Satanás atacar e às vezes até me atingir? Aí tem crente que desvia. Tem crente que cria uma decepção com Deus. Estou com raiva de Deus. Eu já ouvi alguém dizendo: Deus falhou comigo. Eu entendo, eu respeito esse sentimento. E mais do que eu, Deus entende. Não vamos agora pousar de extremos justos da fé, porque todos nós temos algum momento de recaída em que a gente gostaria de conversar com Deus tete a tete. Todos nós. Tem um texto em Jeremias que Jeremias diz assim: o Senhor me enganou e eu fui enganado. Jeremias estava chateado porque ele profetizara em nome do Senhor e Deus permitiu ele ser jogado no calabouço. No final, quando ele entende, ele diz: mas agora eu sei que o Senhor socorre aqueles que nele confiam. Quando Davi chega, estava na guerra e a casa foi invadida, diz o texto, que ele e os seus homens começaram a chorar. E o texto diz que eles choraram, diz o versículo 4, até que não houve mais forças. A luz original aqui é chorar ao ponto de desmaiar. Já sentiu isso? Faltar o fôlego, engasgar nas lágrimas, dar uma crise incontrolável de choro e as forças faltarem e você ter a sensação de desmaio, de parada cardíaca. Foi a sensação de Davi. E não era ele apenas, os seus homens com ele. Que é isso aqui? O desespero bateu à porta. Vamos trabalhar dentro de uma mentalidade humana, por favor, porque nós temos um hábito de querer pousar de anjos sem asas. Crente não desespera. Será? O que é chorar até faltar forças? Davi desmonta diante de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: fui provado além das minhas forças, de maneiras que até da vida desesperei. Se Davi, se Paulo viveram isto, por que que eu devo me sentir acima desta possibilidade? Ele entra em desespero e chora até que as forças lhe faltam. Mas eu tenho uma notícia extraordinária para você. O texto de Salmo 58 diz que o Senhor recolhe todas as nossas lágrimas. Dá um toque no vizinho e diz para ele: suas lágrimas não se perdem. Davi vai chorando, e à medida que chora, o odre vai enchendo, a taça de Deus vai enchendo, e ele chora mais, e falta força, e quando ele chora ao ponto de desmaiar, lá vem a vitória. Amém? Não foi assim. Pastor, se eu acabei de chorar diante de Deus, Deus vai me responder. Os amigos de Davi apanham pedras para apedrejá-lo. O trono, a bênção, a promessa é minha, mas Saul está lá. Esse é o raciocínio de Davi. Eu tenho que me contentar em não receber a bênção que é minha. Para piorar, esse Saul que está ocupando um lugar que Deus reservou para Davi, agora está perseguindo a Davi para matar. Para complicar mais ainda, compete a Davi lutar em defesa desse Saul que tenta matá-lo. Quando ele vai à guerra, enquanto ele está em campo de batalha, invadiram a sua casa e levaram cativa a sua família. Aí, como se não bastasse, numa situação dessa, eu vou apelar para onde? A mulher ou as mulheres foram levadas cativas. os filhos também. Me restam os amigos. Aí os amigos apanham pedras e dizem: nós vamos matar você. Sabe o que é isso aqui? É ficar só na crise. Eu disse aqui um dia desse, eu vou repetir. Há momentos na vida do crente que Deus quebra todos os seus pilares. Deus descalça você. Ele permite você aprender a viver exclusivamente em função dele. Lembra quando ele chama Moisés e diz assim: tira as sandálias dos teus pés. Moisés estava onde? Monte Sinai. Era um monte pedregoso. A temperatura chega aos 40 graus. Já experimentou andar descalço no asfalto meio-dia? Já experimentou pisar em cascalhos descalço ao meio-dia? As pedras parecem gilete. Elas queimam, cortam. Mas Moisés tinha que aprender. O que é isso? A partir de agora, Moisés, você não confia mais no seu lastro. Tira as sandálias. É como se Deus dissesse: eu vou ensinar você a andar de novo. Só que agora eu vou lhe ensinar a andar do meu jeito. E muitas vezes o Senhor faz isso, permite isso. Quando os amigos tentam apedrejar, diz o versículo 6. E Davi recobrou ânimo no Senhor. Aqui ele dá a viravolta. Vou lhe dizer um segredo da parte de Deus. É a sua postura diante da crise quem determina qual será o seu futuro. É a sua postura diante da adversidade que determina como será a sua vida de agora por diante. Você tem a opção de se suicidar e tem a opção de permanecer vivo. Recobrar ânimo aqui é dizer: não morro agora. Não é hora de se render. Não é hora de morrer. Não posso perder a cabeça. Esta é a hora de buscar força. Onde? No Senhor. Na hora do desespero, você pode sair às cegas e fazer como quiser. Ou você pode desmaiar na presença de Deus e buscar forças nele. Nele. Quando ele recobra ânimo, ele diz: levantai-vos e vamos à peleja pelas nossas famílias. Recobrar ânimo é buscar no Senhor a solução, é buscar do Senhor a direção, é buscar de Deus o que fazer e pelejar por aquilo que o inimigo tomou. É não abrir mão do que o inimigo tomou. E em busca, e à peleja, e saber que Deus vai com você. O problema é que a maioria de nós busca força em nós mesmos. E a força acabou, você está na linha do desespero. Você já desmaiou de chorar, não há mais força. Nem o teu raciocínio funciona bem mais. Mas se você buscar no Senhor, Ele muda a história. E o que é extraordinário é que Davi vai à peleja. E o texto final diz que ele trouxe tudo de volta e nada lhe faltou. Eu quero concluir lembrando para você que quando Deus entra na peleja contigo, Deus não te dá a bênção aos pedaços. Deus não te dá bagaço, Ele te dá tudo de volta. Ele faz uma obra perfeita pelos seus filhos. Estou dizendo que você que faliu na sua empresa e está numa crise existencial sem tamanho, não precisa pensar em fazer besteira, recobra forças no Senhor. Estou dizendo para você que perdeu a esperança, que está em desespero, que a enfermidade, acusa a enfermidade, o médico já avisou não ter solução. Estou lhe avisando que esta é a hora de recobrar forças no Senhor, porque Ele não vai falhar. Estou lhe dizendo ainda que, como Davi, você não precisa se conformar com a metade do que foi, porque Deus quer lhe devolver tudo o que foi perdido, porque nada ficará na mão do inimigo. Diz aí para o teu vizinho: nada ficará na mão do inimigo. Por quê? Porque a peleja é do Senhor. Ele entrou na batalha por sua causa. Ele quer trazer de volta os despojos, aquilo que te foi tomado. Ele vai em busca, porque Ele é Deus e cuida de você. Mas recobre ânimo. Não se renda. Eu gostei do texto original quando diz recobrou forças, porque a luz original é buscou onde não tinha. Buscou onde não tinha. É extrair do zero. É por isso que o texto de Hebreus 11 diz assim: da fraqueza tiraram forças. Eu disse há pouco, Davi estava desesperado. Eu disse terça-feira passada: não subestime um homem que experimentou a derrota. Porque quando o indivíduo chega no nível do desespero, ele está disposto a sacrificar tudo, mas ele quer aquilo que é dele. Aleluia. E o Senhor devolve. Se ele for a peleja, o Senhor vai com ele. Salmo 46, eu preguei um dia de domingo à noite aqui o Salmo 46. Um texto exegético do Salmo 46 diz assim, o texto do versículo 5 ou 6 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você faz uma análise exegética desse texto, aquietai-vos ali, é Deus dizendo: sai de cena. Larga de desespero, me dá a vez e eu vou te mostrar que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Oh, aleluia! Fica em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Deus é grande, Deus é perfeito. O que é teu, você não precisa tomar. É teu. Não precisa de jeitinho. É teu. Dá um toque no vizinho e diz para ele: a bênção é tua. O de Managawe sai de lá baixo e ando na eblaço de andar. Sai do desespero. Tranquiliza. Tranquiliza. Quando Jesus vai multiplicar pães e peixes, ele olha para os discípulos e diz assim: manda a multidão o quê? Sentar. Sabe o que é isso? Para de histeria. Se acomoda. Se acomoda. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deus não atende a orações desesperadas. Deus não atende a orações desesperadas. Porque quem faz oração desesperada não analisa o que está pedindo. Se Deus fosse atender a oração que Jó fez no capítulo 3, ele teria destruído a terra. Jó diz assim, para começar: eu quero que o sol não brilhe mais. Acabou. Se Deus atendesse, que as estrelas caiam do céu. Jó queria uma destruição universal, uma catástrofe. Ele quis fazer da destruição dele, da crise dele, da tragédia dele, a tragédia do mundo. E Deus não age assim. Então, antes de qualquer coisa, recobre forças, se reanime, saia da lama, saia do buraco, saia do vale, levanta essa cabeça. Você se prostrou, coloque-se de pé, em nome de Jesus, erga-te, levanta-te, porque é de pé que o Senhor vai te fazer perceber que Ele é Deus. E nada se perderá. Eu quero orar com você. Antes disso, dá um toque no vigia e fale: confie em Deus. Não, pastor, eu confio. Irmãos do telão, eu confio. Não, eu não estou falando de confiar superficialmente. Eu estou falando de uma confiança tão exagerada. Me permita usar a expressão. Eu estou falando de uma confiança tão insana que todas as circunstâncias digam: você já perdeu. E você diz assim: eu não perco. Eu confio no Senhor. Mas o tempo já passou. Passou o meu. O de Deus não. Estou falando de uma confiança que nos leva a níveis de atitudes que parecem loucura. Ferir as águas e esperar o mar abrir é coisa de doido, mas é confiança. Esperar caminhar sobre as águas é coisa de quem não tem juízo na lógica humana, mas consegue confiar até as últimas consequências. Recobre forças. Não é hora de morrer. Não adianta pedir para morrer, que Deus não vai dar ousadia de atender. A coisa aperta, quando está tudo bom, ninguém pensa em ir para o céu. Não pensa, foi promovido do trabalho, o salário aumentou, passou no vestibular, está tudo bem, o casamento uma maravilha, a vida financeira, Deus, não podia ser melhor. Ninguém pensa na morte. Multiplica meus anos de vida sobre a terra, Senhor, para que eu te sirva. Quando aperta, a casa cai, a barraca tomba, o vento sopra, eu prefiro a morte. Deus não vai atender. Deus não leva crente na hora da luta, nem pede. Sabe por quê? Céu não é lugar de receber vitória. Vitória crente recebe aqui na terra. Céu é lugar de galardão. E galardão é para quem vence. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, não sei se aqui no templo ou se em casa pela internet, que no nível do desespero está pensando em dar fim à vida, recobra a força do Senhor agora. Recobra a força do Senhor agora. É Ele quem dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Levanta-te, eu vou orar com você agora. Pai, esta é a tua palavra. E aqui está o teu povo. Aqui neste auditório, os irmãos que estão diante do telão e nações que nos acompanham pela internet. São milhares de pessoas em casa, no trabalho, na Europa, na África, na Ásia, na América do Norte, do Sul e Central. Irmãos, na Austrália, Senhor, ministra agora sobre estes corações. Renova as forças. Esta pessoa, Senhor, que já chorou ao ponto de desmaiar e não vê mais saída, perdeu a esperança. Satanás está bombardeando a sua mente com pensamentos de destruição, com pensamentos de fim, com pensamentos de derrota. Nesta noite, nós ministramos uma palavra de vitória na vida deste homem e desta mulher. Abre, Senhor, a tua mão e libera força, porque a tua palavra diz que o justo vai de força em força. Cuida, cura, ministra, Senhor, no nome de Jesus.